Então, mano, tava trocando uma ideia com o Pedrinho aqui, pá. Como sempre, ainda não chegou a nenhuma conclusão, mano. Mas várias ideias, tá ligado? Só tem uma pergunta pra fazer, mano. Direto da onde? Direto do bairro mais sujo da sul. Fala pra nós. Chamou de personalidade, personalidade. Um desvio de caráter. Síndrome de Peter Pan, complexo de Peter Parker. Jovem padawan, na direção do crack. Três cartelas de diazepam pra viver o desejo engarrafado nessa troca de prazeres. Na toca dos afazeres, demanda espiritual. O narciso não curte nada que não é espelho. E parte do medo pra preguiça existencial. Onde tudo locomove, vira arte o que eu toco com traço do óbvio. Sujo meu trauma de tinta, sem calma no meu timbre. Só tem alma no meu time. Pássaros trocaram liberdade por alpiste. Calibrando a bique pra manter a precisão igual tiro de rifle. Já dividiu o pão, agora vou dividir bife. Engraçado que minha vida pra playboy é só uma trip. Se queimou tão rápido que apelidei de gift. Sinto cheiro nessas cores, inocência na malícia, inspiração nesses tambores. Eu dou a vida e não aviso, não sei tudo sobre nada. Tirei o navio da garrafa e sua ideia na prática é só uma teoria. Não precisa ser João, só tem que respeitar as Maria. Já tá fazendo noites que eu não tenho um bom dia. Permaneço na busca porque ela que necessita. Na rua nós se tromba, acaba onde se inicia. Menino bom, é, só faltou malícia. Da porta pra fora é outro tipo de carícia. Amor é só de mãe, desde cedo nem nego avisa, pilota pra caralho, mas bateu fazendo baliza. Nem tudo acaba em pizza. Meu inimigo é eu, já risquei da lista. O seu problema é seu, então não bota em pauta. De história triste, basta a mim. E antes do cê ir embora, eu vou te falar mais uma. Os doidos que quer viver de rap, vida entre o clique e snare. Falo sério, lanço app, cê tá pelo click-clack. Manos tão no cemitério, outros tão no seminário. Aqui é outra patente, caguei para o seu patek. Prefiro o bique ao back, sugiro que seja interno pra poder eternizar. Põe mais chip no meu bep, tô no looping do stress. E só quem tenta consegue, então irmão é o seguinte, nem tudo que cabe serve.